dois contos, mestre Shin, segura filha da puta. Sou duro de matar, difícil de entender. Difícil pra você que não pode me compreender. Complicado, meio amargo, já tentaram me matar. Até mesmo de carro e a base de facada. Cortado mais vez que eu posso contar. Costurado mais vez que eu posso lembrar. Já ganhei tanto ponto que não cabe na cardeneta. Tô batendo na minha meta e jogando fumaça pros careta. Igual o V de Vendetta. Mas não esconda minha cara na minha vingança de forma clássica. Coleciono cicatriz, save a diretriz. E quem desacreditou vai torcer o nariz. Na cama do hospital anunciaram meu final. Mas eu ressuscitei e acabei com o carnaval. Tá de volta o underground, mais anormal do que o homem de Neanderthal. Mais louco que o normal, quero conhaque de costume. Já busca as gata, mas sem ciúme. Já se acostume que daqui eu não saio. Vai ter que me engolir como dizia o Zagalo. Tô vivo, tô aqui, repito, não vou sair. Incomodo bem mais que um siribi. Se atirar não vai me atingir. Banco os fadados, seu castelo vai ruir. Vaso ruim não quebra, já diz o ditado. Tô firme e forte pra tristeza dos arrombado. A vida bate forte e cê tem que aguentar. Só se vive uma vez e não pode lamentar. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Eu sou até forte, vai ser difícil me matar. Pode pôr no Death Note, sua praga não vai pegar. Eu me esquivo igual Kenny Reeves. Eu sou duro de matar igual Bruce Willis. É mais fácil eu ser morto por um fã igual John Lennon do que ser morto por invejoso que inveja meu talento. Pode tentar, porque quando eu cair vai ter mais 5 pra cobrar. Ceifaram 1, 3, 4, meia. Pau no cu, nós bota fogo e apaga na madeira, tiozão. Que eu faço meu sem desaforo de ramela. Que eu tô tipo cobrador dando tronco na mesma moeda. Quando eu vim pra esse plano eu vim de front. Desde cedo escalando os grandes montes. Meu sangue que cês querem, então vem buscar. Jogar no rio de faca e ver vários pular. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Duro de matar, vida infinita. Sangro mas não morro, minha vontade seja dita. Yippee-ki-yay, motherfucker.